ela não volta mais pra casa hoje. Eu não sou de ligar, nem mandar mensagem, ela visualiza e não me responde. Só eu levo a vida meio errada, sem me importar nessa estrada. Droga rola nessa caminhada, infelicidade combina com cachaça. E assim eu vou piorar se não voltar pra mim. Não vou negar que vacilar causou um fim. Eu vou piorar se não voltar pra mim. Não vou negar que vacilar causou um fim. Várias delas solteiras na rua, sem coração procurando. Pode até ser filha da puta, mas que pelo menos queira o meu bem. Será que existe alguma mina que não se importa por fama, que não se importa na minha vida? Se existe essa mina, Deus não me mostrou ainda uma mina que me ama. Será que existe alguma mina que não se importa por fama, que não se importa na minha grana? Se existe essa mina, Deus não me mostrou ainda uma mina que me ama. Mas eu vou seguir a mina. O segredo de tudo é a verdade. Então seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Quero paz e um caminho na humanidade. Eu vou piorar se não voltar pra mim. Não vou negar que vacilar causou. Vacilar, causou o fim.